Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Parabéns, Dona Maria de Fátima Fusaro, gentil funcionária da Lafic Imóveis, estará aniversariando e vai receber de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa Lafic Imóveis, bem como de seus familiares e de toda a equipe da Lafic Imóveis, os parabéns a você. Nós nos associamos também e enviamos a Dona Maria de Fátima Fusaro, direta funcionária da Lafic Imóveis, todas as felicitações. Mas vamos nós com música. Sr. Aguinaldo Rangel está conosco, ele reside aqui em São Carlos e diz que pela vez primeira participa desta pedida e ele adora as músicas enfocadas e quer ouvir do Rio Grandense Lupicínio Rodrigues, arranjo do Nelsinho para a voz do Suso Nelson Gonçalves, a melodia Nunca. Fernando César, português. Fernando César compunha espetacularmente para os nossos cantores. Fernando César assina. Saudoso Alcide Gerardi, em arranjo do Lírio Panicali, Alcide Gerardi defende Para Que Recordar. Grande sucesso do Alcide Gerardi na década de 60. Ainda para ele, Sr. Aguinaldo Rangel, em Nossa Sinfonia, do poeta Luiz Antônio. Arranjo do Simonetti. Miltinho, talentoso pandeirista e cantor. Miltinho, defendendo talvez o seu maior sucesso. Miltinho em Poema do Adeus. As fases contigo eu farei. Ah, nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Saudade. Como adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que você me faz adormecer pra que eu viva em paz. Sincero, o meu amor, como adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que você me faz adormecer pra que eu viva em paz. O

minhas mãos, carinhos que eram seus, e guardo sua voz no poema do adeus. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail, gentil ouvinte, para que você possa solicitar músicas. usp@sc.usp.br ou envie uma cartinha para nós colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, Paulo. A cartinha chega. Mas nesta manhã de domingo, nosso negócio, a pedido é música. Vamos atender agora a missiva do senhor Fernando Rogério. Ele reside em Baté. Ele nos envia uma cartinha simpática. O senhor Fernando Rogério diz que Baté também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade para ele, que reside em Baté e que nos ouve há muitos e muitos anos, o senhor Fernando Rogério, Dorinha de Freitas, com Rubem Pérez, o popular Pútio fazendo arranjo, do poeta Luiz Antônio, o samba Lamento. Canhoto da Paraíba, musicista maravilhoso da nossa música popular. Canhoto da Paraíba, do Aristides Borges, Subindo ao Céu. Que gravação antológica maravilhosa do Canhoto da Paraíba com seu violão em Subindo ao Céu. Tudo isso para ele, o Fernando Rogério, que reside lá em Baté e que está a nos ouvir. Ainda Chico Alves, o Rei da Voz, do Gilberto de Carvalho, homenageando, ele diz aqui, é porque agora, pelo mundo moderno, a sétima maravilha do mundo é o nosso Redentor, viu, Juninho? É, ele lá, de braços abertos, abençoando o Brasil. Vê-se o Cristo Redentor abençoando a terra e também o nosso amor. E esta música aqui evoca o Cristo Redentor, composta na década de 40, note bem. Ele já, o Gilberto de Carvalho, que era pianista e médico, quis fazer esta homenagem musical ao Cristo Redentor, que ela é uma das sete maravilhas do mundo moderno. Chico Alves arranja o Lírio Panicali, ou melhor, Chico Alves com a orquestra do Silvio Mazuca fazendo arranjo. Saudoso Silvio Mazuca, para a voz Chico Alves, do médico e pianista Gilberto de Carvalho, Baía de Guanabara, enaltecendo o nosso Cristo Redentor, a sétima maravilha do mundo moderno. Na minha vida falta você. Nos meus olhos está faltando a luz do seu olhar. No meu peito está morando uma saudade em seu lugar. Oi, só você não vê. Na minha vida falta você. Escuta meu lamento sob a forma de canção, lamento sim é de coração, lamento sim é de coração. você não vê. Na minha vida falta você. Nos meus olhos está faltando a luz do seu olhar. No meu peito está morando uma saudade em seu lugar. Pois só você não vê. Na minha vida falta você. Escuta meu lamento sob a forma de canção. Lamentozinha de coração. Lamento sim, é de coração. Lamento sim, é de coração. Lamento sim, é de coração. reflete o azul de um céu que sonhara, Deus da sua glória imensa, no alto da montanha, quando a noite cai na amplidão, há um ponto que se vê maravilhoso em luz e sedução, de braços abertos iluminando o Brasil. Vê-se o Cristo Redentor abençoando a terra, o nosso amor, de braços abertos iluminando o Brasil. Vê-se o Cristo Redentor abençoando a terra, o nosso amor. A cidade amanheceu cantando em cada canção uma nostalgia, porque todo domingo havia banda no coreto do jardim. Domingo é dia de nostalgia, é dia de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, o nosso intervalo, aliás, o último, e na pedida vão estar conosco trovadores urbanos Orlando Silva e Gilberto Alves.